Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Bem que não tinha ninguém ouvindo. Chegando com o Pretinho Básico às 6 da tarde, sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia, da Milera, a moda está nas ruas. Queridos amigos do Pretinho, como vão neste fim de tarde de quinta-feira, início de noite de quinta-feira, tudo bem contigo, Porazinho? Ah, eu tô ótimo, Alexandre, se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. Tudo bem, Maurício Amaral? Tudo maravilha. É, 100%. Fala, Marcos Piange. E o querido estrela móvel de hoje é... Lele! Boa tarde, caros colegas e... digníssimo, magnânimo, proprietário deste programa. Ô, oh, querido, muito obrigado, hein? Muito obrigado, mas não é pra tanto. Sabe, não, ontem na piscina o Lelê me recebeu de toalhinha rosa e sem camisa. Cara, é que a toalha mais próxima que tinha antes de eu me direcionar na porta era uma cor de rosa, eu tô cagando. O Lelê, eu e ele sei. Tem peitinho de Luiz tem, Fernando Guimarães. Tem teta. Aquela display de implante de cara, silicone. Eu tenho 38 anos, eu me dou o direito de já ter peitinhos. É, o homem com 38 anos que não tem teta e um pouquinho de barriga, não viveu. Não viveu de uma maneira adequada. Vamos combinar, né? Mas Lelê, vocês vivem em tempos antigos. Antes de continuar o assunto. Sim, desculpa. Desculpa, eu apresentar o nosso querido Alcemar. Tudo bem, Alcemar? Tudo bem, sempre bem com a vida. E tá aí com o seu procurador Pedro Ismanioto. Que beleza, Alcemarzinho. Grande fera. Grande fera. Tá te confundindo, Alcemar. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos assim até às 19 horas. Que loucura. Eu preciso pedir a licença de vocês pra acomodar nesta poltrona aqui este menino que veio ver o programa conosco aqui, por favor, minha menina ali, ó, me empresta esse fone aqui pro produtor do programa. Isso. Não, mas já tem um aqui, não. Ô menino, não precisa, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Tá bem, então fica tu com esse fone aqui. Deixa o menino jogar, e né? E o menino senta ali, senta do lado do chão ali. Deixa o menino jogar. Mas quem é esse menino? Como é que é o nome? Theo. Uai! Atendendo a inúmeros pedidos. Atendendo a inúmeros pedidos dele mesmo. Ele está aqui conosco hoje, que vai no jogo com o pai depois, né, filho? É. É, isso aí. Juventude! Juventude! Não, fala assim, tá? O Theo representa a juventude, cara. Exatamente. Vai chegar o dia que nós vamos fazer um programa só com o meu filho, os filhos do Porã, o filho do KG, a filha do Piangers e... meu filho quem também. Mais? Tu tem filho, Alcemar? Filho do Neto, cara. Filho do Neto, filho do Davi. Posso fazer a Adelaide? Não, Adelaide não é filha, é cachorro, né? Não. Mas sabe até lá, cachorro, Lelê. Sabe até lá, tu aprende, né, Lelê? Fazer. Tô tentando. Vamos nós aqui, então, com os destaques comentados do Clique RBS para este fim de tarde. Porto Alegre atinge recorde de temperatura mínima nesta quinta... Mínima! Nesta quinta-feira. Aliás, eu gostaria de comentar com os amigos, eu não sei se vocês perceberam, ontem à noite estava friozinho. Tava frio em Porto Alegre ontem à noite. Quando eu cheguei... Eu não sei porque eu dormi acompanhado. Né? Do meu destapado, acompanhado, tá? De quem, Pianches? Do Porã. Não, tu tá imaginando. Não, tá um cara sonhando. Muito parecido que eu descobri, é um mesmo? Cara parecido com o Porã. Tem uns caras parecidos comigo aí, que eu acho que o meu pai andou pulando a cerca quando era mais jovem. Mas eu cheguei aqui hoje às 15 para 6 da manhã, quando eu saí de casa às 5 e meia, tava bem friozinho, cara. Tava um clima... Me liga. Bem agradável, beijo, me liga. O tempo muda nesta sexta-feira, mas o menor valor, a menor temperatura registrada esta noite ficou em 18 graus, cara. Bom! Pra essa época do ano, 18 graus é realmente... É neve. É necessário. É muito pouco. O tempo muda nesta sexta-feira. Desde as primeiras horas da manhã, nuvens carregadas associadas com a chegada de uma frente fria causam chuvas e trovoadas. Amanhã de manhã já. A sexta-feira será caracterizada... pelo tempo instável. Okay. E vai jogar bola amanhã, Theo? Vai jogar bola amanhã? Com a chuva não, né? Vai dar. Com a chuva, né? Não vai dar. A Secretaria da Fazenda fiscaliza restaurantes do litoral de Santa Catarina. Ó. Durante toda esta quinta-feira, fiscais percorreram restaurantes para conferir. Pô, se que os, bom! Se os, se, hã? Que bom, dia 2 de fevereiro os fiscais bateram lá. Teve dezembro e janeiro pra gente comer comida estragada. Não, mas peraí, deixa eu te falar, cara. Eu percebi na semana ali que eu estive. 10 dias que eu estive na praia ali. Quantos em Jurerê. Churriu. Quantos? Não, nenhum churril, mas eu percebi uma fiscalização intensa nos vendedores de queijo coalho, nos vendedores de bebida naqueles carrinhos, os caras... Quiosque. É verdade. Quiosque e tal, que vende pastel. Te fiscalizaram, de forno, Paulo? Fiscalizaram lá meu quiosque do pastel lá, Magrão. Fiscalizaram de camarão? Levaram os camarãozinhos. Confiscaram alguma coisa lá, Paulo? Confiscaram com o pastel de camarão que tava estragado, tava meio aberto, meio pastelão, pessoal, ninguém queria. Não, mas essa fiscalização aqui é pra conferir se os estabelecimentos estão cumprindo ou não as regras para a emissão do cupom fiscal e correto uso de cartões de crédito. Isso sim, devido ao grande número de cartões de crédito e débito clonados em Santa Catarina. É verdade. Uhum. Verdade. Despertador mais alto do mundo pode atingir 90 decibéis. Uma ideia, a sirene de uma ambulância chega a 120 decibéis. Caramba. Quem vai botar um troço desse pra acordar? Cara, eu botaria, velho. Eu botaria porque mesmo já acostumado, é difícil acordar, cara, cedo. Mas tu acha que um barulho alto ele vai te fazer levantar da cama? Um barulho alto me bateu um ataque cardíaco já, ele saiu direto pro hospital. E se todo esse barulho ainda não for suficiente, o aparelho pode ser conectado via wireless a um dispositivo que está programado para vibrar ao ritmo do alarme. Sendo assim, colocado sob o travesseiro, gauchão. Sob ele treme de longe. Ele irá sacudir o usuário literalmente. Que barbaridade. É só acionar, gauchão. Deve ter sido criado aqui no Rio Grande. Deve ter sido. Governo passa a oferecer remédios de hipertensão e diabetes gratuitamente. Que bom, hein, cara? Qualquer brasileiro pode ter acesso aos medicamentos desde que apresente um documento com foto, CPF e a receita médica. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 900 mil hipertensos e diabéticos devem ser beneficiados com a medida. Pô, que baita atitude, hein, cara? É isso aí, cara. Por isso que eu puxei a salva de palmas aqui. É nessa hora que dá orgulho de pagar o imposto que a gente paga. Aí tudo não, bem, eu ainda não tenho orgulho. Não, nessa hora que fica tranquilo, tá? Tô pagando meu imposto, mas o governo tá dando a contrapartida. É, isso aí são medicamentos de uso diário. Né? Caros, né? Eu sei porque E salvam vidas, né? E salvam vidas. Eu sei porque eu, durante muito tempo, fui um hipertenso. Atenção, pessoal. Porém, tá explodindo. Tive que tomar um remedinho esse aí por causa do peso, né? Uhum. Da alimentação com muito sal e do álcool em excesso que eu bebia. Graças a Deus, agora de calor, tu te livrou disso tudo, né, Porazinho? Agora é de guri, que nem diz o Marcos. 12x8, pressão de guri. 12x7, que beleza. Não, isso maravilha. É pressão de guria. Não, de gurizinho. Eu tô que nem o Marcos agora, meus exames aos 30 anos, tá uma maravilha. Pô, né? Só que tu tem quase 40, né, mano? Que beleza. Ah, velha. 6h11 desta tarde bacana de quinta-feira, vamos fazer o momento. Infelizmente o Cagê não tá aí. Não tá aí. Infelizmente o Cagê não tá aí, não teremos hoje. Sim, teremos. Como teremos, cara? Mas... Tem sim, galera. Como, Fausto Silva? Hoje não, galera. Olha o plim-plim, galera! Falados do dia com Faustão! Olha o galo xoxo, galera! E agora às 10h12, agora não, de manhã cedo, 10h12, funkeira Tatiana Gomes reforça o bronzeado no recreio, galera! recreio, depois voltou pra aula. Eu não sei quem é, mas ela tá reforçando o bronzeado. Deixou de fazer um lanchinho no recreio pra melhorar o bronzeado. Tô por fora das novas sensações do funk. O recreio, a praia do recreio. A praia do recreio. A praia do... Não conhece o Rio de Janeiro. Recreio aqui, só quem vai é o Theo, né, Theo? Tem recreio no colégio lá, Theo? Sim. É isso aí. 11, 14, Lindsay Lohan. Ó. Oh. Grande fera. Essa acusada. É acusada de roubar colar em loja, bicho. Mas tchê. Essa fera não para, bicho. Ela não é para, fã, né? Do Eric Clapton, né? Claptomaníaca. 12:55, Thiago Martins vai à praia do Leblon com os amigos, as grandes feras. Oh, ninguém sabe quem é o Thiago, cara, Martins. Não, o Thiago muito Martins. Muito menos os amigos. Se a minha esposa estiver ouvindo o programa, mande uma mensagem e me confirma. Maravilhoso. O Thiago Martins, esse cara, ele, se eu não me engano, ele namorava a gatinha do Globo Esporte, cara. Maravilhosa do Globo Esporte. A Daniela. A Daniela. A loirinha, aquela, bicho. Maravilhosa. Aquela lá, bicho. A grande fera. Não é a Glenda. E aí tu sabe que o Thiago esse, se não é o Martins, é outro, ele tá processando a menina por lesões corporais leves. Eles se separaram e ele tá processando ela por lesões corporais leves. Ah, mas que viadagem, que loucura. Processar uma mulher por lesão corporal leve. Olha, na boa, eu deixava aquela mulher bater em mim. Eu deixava ela me espancar, galera. Atenção, pessoal. 13:49, Bruno Gagliasso faz compras em farmácia. Maravilhoso. Opa. Esse é o grande ator da nova geração. Com receita, né, Faustão? Com receita. Ele tem receitinha, né? Receita. Não, porque agora na farmácia tem que ter receita, até pra antibiótico. Certo. Fica a dica, então, do Lelê, galera. Olha a receita na farmácia. É não, todo remédio, todo medicamento tem que comprar com... É, a gente chega lá e dá um remédio pra hipertensão. Analgésico? Aspirina? O bicho tá pegando. Tipo, o Ministério da Saúde realmente foi efetivo nessa medida de exigir venda de medicamento com receita médica. E se você, por acaso, não tiver receita, pode falar com o Magnata, que o Magnata arranja uma receitinha pra ti. 14:03, Thaís Araújo, se exercita, exercita, bicho. Exorcista. Com personal trainer, galera. Ó, tá grávida. É uma coisa que eu não deixaria minha mulher fazer, né? Tá, eu também não deixaria. Mas é personal trainer ou personal trainer? Personal. Com personal trainer. A gente não sabe se é o ou a. Geralmente é homem, cara. Geralmente é homem. É negativo. São os espetalhão, né? Não, negativo. Ah, personal. Agora levanta tua perna, isso aqui no meu ombro. Isso, que é isso? A gente se deita e vamos. Isso, esticar essa panturrilha tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Maravilhosa. Vai ficar ruim, cara. Não, tua não mulher dá, ali não treinando. Eu não deixaria. Eu tô fora. Eu sou o personal da minha mulher, cara. Para aí. Atenção, pessoal. Tem um. Que aqui tem mais? Mas aí, 16:18, Kaique Brito almoça com os amigos no Rio de Janeiro. Maravilhoso. Deve ter pegado alguém no almoço. Esse é o grande ator da nova geração. Não era o Bruno Gagliasso? Mas esse da novíssima geração. Ah, tá bom. E agora, bicho, questão de 8 ou 7 minutinhos, bicho. Às 18:09, o William Bonner acena para fotógrafo na porta de restaurante. Atrasado o William Bonner, quem? Cara. William Bonner? Grande fera, William. Grande fera. Grande fã William, do William Bonner. Devia tá indo pro Nacional, né? Um cara que tem a responsabilidade que o William Bonner tem de editar o jornal de maior audiência da América Latina. Sim, ser marido da Fátima, cuidar de 3 filhos. E ser o cara bacana que ele é. No Twitter e parará, que é isso, que vai estar. Ele é meu fã também, cara. Ele é meu fã também. Aquelas mechas grisalhas dele. Não é mecha aquilo ali, é verdade, né? Ficaram lindas. Gostou? Sabe que o Jornal Nacional começa a ser feito às 9 da manhã, né? Sim. A primeira reunião de pauta é às 9 da manhã. Ele parece tão chato. Parece que ele manda a Fátima antes, né? Vai lá, Fátima. Vai, galera. Vai, galera. Vamos dar uma rodadinha aí, mas antes. O que o Theo assiste na televisão, Theo? Qual o teu programa favorito na televisão? Patrola, né, Theo? Mas o canal preferido... Deixa eu responder. O canal preferido dele é o Discovery Kids, é isso, Theo? Sim. Aham. Escuta, a tua professora Ana Lúcia tá te ouvindo agora. Tu quer mandar um beijo pra ela? Sim. Então diz, manda um beijo, vai, dá um recado aí. Quer mandar um beijo pra quem? Tchê, isso aqui é rádio, tem que falar. Vai. Manda um beijo pra tua pro Ana Lúcia, cara. Theo, ou fala ou vai sair? Ai. Uhum. Ou fala ou sai, isso aqui tem que falar. Se tu não falar, alguém vai falar no teu lugar. Um beijo pra pro Ana Lúcia. Vamos, mano. Ele tá pensando numa mensagem mais legal, cara. Muito simples essa mensagem. Uma mensagem caprichada. Manda um beijo pra Pro. Quer falar coisa? Ele quer... Fala o que é, cara. Ele tá indo agora lá no pé do ouvido do Peter pra combinar alguma coisa. Que demais. Ó, estão combinando alguma coisa. Combinando, não pode falar que é gostoso. Não pode. Tem que falar, vai. Tem que falar. Quer participar de programa de rádio, tem que falar, mano. Vamos? Falar, bicho. Vamos, manda um beijo pra Pro. Tá, então depois tu manda. Vai, Marcola! Cara, eu tenho um negócio pra falar, assim, que é meio forte na frente do Theo. Não sei se fica feio. Não, vai tranquilo. Não. Theo tá acostumado. Pode ficar tranquilo. Corinthians. Corinthians é melhor pro segundo bloco, hein, cara? Pois é, deixar pra depois, não, né? O Corinthians é meio pesado. Não, mas vai, pesado até por causa do Ronaldo, né? Corinthians, vem sonhar Libertadores aqui fora, vem. Pedro Bial. Pedro Bial sobre o Corinthians. O que é pior, ser o primeiro clube brasileiro eliminado na pré-Libertadores ou perder pra um time que não tá nem no PlayStation? Sabe o nome que eu vou botar na minha filha? Ah. Corinthians. Por quê? É, não, desculpa. Errei. Isso. Não vai ter esse nome. Não vai conquistar nada. Minha filha. Não, minha filha vai se chamar Libertadores, porque opa, nenhum corintiano vai conseguir conquistar ela. Hoje eu vi uma muito maldosa, cara, que o Corinthians, assim como os seus torcedores corintianos, não passam do pré. Caraca, ai. E tinha uma que o Ronaldo tá que nem a Meg White, fora de ritmo e sem nada pra fazer em 2011. Sim, o cara acabou saiu carreira solo, né, cara? Ai, cara? Ainda bem que Cristóvão Colombo não era corintiano, senão não tinha conquistado a América, velho! E o Lima Duarte pergunta: tá eliminado e o corintiano? Tolima. Então é isso, cara. Muito bom, aqui, aí, cara. Manda um planejamento. A grande alegria dos Colorados na noite de ontem foi a eliminação do Corinthians daquele jeito. Cara, eu cheguei a postar no Twitter no fim do jogo que o Corinthians tinha conseguido acabar com a rivalidade Grenal ontem. É verdade. Porque a gente não tava falando sobre nada, nem vi o jogo, cara, do Corinthians, cara. Sabe? E ontem, até não sei quem me segue, ontem eu bati boca com um repórter, um comentarista da ESPN ontem. Eu um tal de Mauro César. A Betânia viu. Não, cara, que ele usou uma argumentação e ele expôs uma opinião e eu falei, cara, argumenta pra gente então aí, né, em cópia, todo mundo vendo. Aí ele respondeu assim, não. Ah, não tem argumento então. Pois é, mas é um cara que é repórter de uma rede mundial de esportes, tu né? Tu viu isso, Betânia? Não quer dizer nada. Eu vi, bate-papo, uma discussão, bate-boca. Tava com o Lelê nesse momento? Não vou negar. E aí, Lelê? Cara, meu nome é Thales Mitiello. Como é? Mitiello, grande Mitiello. Thales Mitiello, né? Tenho 15 anos, sou de Santa Cruz do Sul. E esses dias ouvi os PBs falando de salva-vidas de tatuagens. Isso. Meus parabéns à Brigada Militar, que vetou a participação de salva-vidas com tatuagem. Então, presta atenção nisso aqui, essa é a opinião de Marcos de Angeles. Essa semana fui pra Praia de Torres e lá vi um desses salva-vidas com uma tatu que quase cobria todo o braço. Ué? Só tenho a falar, a tatu do cara não impediu que ele fizesse o trabalho dele. Boa. Inclusive, ele entrou no mar pra tirar uma guria. Boa. Que tava se afogando. E como eu disse, a tatuagem não impediu ninguém de fazer algo. Mas uma coisa que eu não gostei de ver foram os caras parados nos postos de gasolina bebendo cerveja e depois dirigindo. Isso sim é uma pouca vergonha. Bom, isso aí é... Valeu, se puder, manda um é brabs daí, tia. Pra mim. Ó, viu? Ó, velho. Então esse aí é o Thales Mitiello expondo a opinião dele. 15 anos já tá consciente. E mostrando, né, que o cara com tatuagem foi lá e salvou a vida de uma menina. Que coisa, eu vi uma nova tatuagem do Lelê, que o Lelê é a pessoa que eu conheço que tem as tatuagens mais feias. Porque eu nunca vi um cara tão de mau gosto pra fazer, fez quatro tatuagem. Um é o Mr. M. É o Mr. M. Aí aqui nesse lado ele tem um mendigo, cara. Ele tatuou um mendigo. Não é o mendigo, olha, cara. Aquilo, cara. Olha, é o mendigo, aí, barbudo, assim, o negócio, cara, é horrível. Deus, cara. Isso aqui, esse é o Capitão Caverna? Isso aqui, não, cara. É o Chewbacca do Guerra das Estrelas. É que minha adolescência, cara, eu tinha aquele disco do Led Zeppelin, o Led 4. Ah, lembra, sim, que tu abria e tinha um mago no meio? Sim. E aí eu levei no tatuador, eu quero tatuar isso aqui. O cara disse, tá, velho, eu não vou conseguir fazer isso aí, mas eu tenho outro mago aqui. Eu, tá, esse aqui então, beleza. Aquelas fases, adolescente, né? Mas, cara, é a prova de que você deve fazer tatuagem. E tenho aqui o Salgueiro, né? O cara Marcelo da... Salgueiro da banda de diretoria. Marcelo Salgueiro da banda de diretoria. Grande abraço. Cara, tem o Bob Marley tatuado no braço. Foi, velho. essa agora mancha virou aqui. Salgueiro. Porque vai hoje crescendo. É o Zig, é o Zig. Pô, cara, coisa horrível. E o mais legal, cara, eu trabalhei com o Zig Marley aqui em Porto Alegre, quando ele teve fazendo... Você trabalhou com o Magnata? Trabalhei, cara. Vai voltar aí, vai voltar o Zig Marley a Porto Alegre. É verdade, no, junto com a Shakira, né? Isso, dia 15 de março, Zig, junto com a Shakira, com o Train, com o Fatboy Slim e Chima Roots no Pop Festival. Até vocês devem lembrar que houve um futebolzinho que o Zig Marley jogou, claro, com alguns integrantes de bandas. Sabe que eu levei o Zig pra viajar aquela semana? É mesmo? Olha, foi legal pra caramba. Mostrou o Rio Grande do Sul pra ele, mostrei, né, Paulo? Mostrei o reggae no Rio Grande, né? Tava bombando naquela época. Cara, e eu fiquei 2 dias com ele e eu ficava pensando assim, mas mostro pra ele, eu não mostro, mostro pra ele, mas não mostrei. Não, mostrou. Pô, tinha que ter mostrado. Pois é, né? Mas é que eu fiquei pensando, ah, tô trabalhando. Por que você não mostrou o mendigo? Como é que o cara não vai sair? Aqui o teu pai, ó. Não vai ser fã do Bob Marley, né, cara? Pô, eu sou fã, cara. Não, imagina, tu mostra, olha, cara, eu nunca me relacionei bem com meu pai. Pô, imagina. Ô, cara, ô Lelê, tu sabe que o Marcos fica detonando essas tatuagens, ele tava aqui no programa da Uma falando da tua vida pessoal. Eu fiquei sabendo. Da tua vida, inclusive a vida sexual dos teus sogros, cara. Tá? Mas, nosso... mas é um exemplo, cara. Ontem eu adaptando a casa lá pro Lelê poder locomover com o meu cadeira. Sogro ontem deu-lhe um banho de caneca no Marcos Pianja. Ah, velha! Eu tava sentadão na minha piscina, assim, tirando uma onda, e meu sogro surgiu lá da parte de cima, lá da casa. Sacadinha. E jogou assim, pá, um baldezão d'água nele, assim, não tá com a carteirinha, guria. O que que tu tá com o dedo em pé levantado aí, quer falar, Théo? É que eu quero fazer uma pergunta. Pra quem? Pergunta. Pra quem? Pra todo mundo. Pra todo mundo, geral, vai. Qual é a pergunta? Tirou um tatu agora, Théo. Qual é a pergunta? Por que as pessoas fazem tatuagem? Por que as pessoas fazem tatuagem? Por que as pessoas fazem tatuagem? Porque são marginais, Théo. Tem algumas pessoas que gostam. Théo, presta atenção no pai. Não presta atenção nesse senhor aí. Violência, droga. Olha só. Deixa eu te dizer. Sabe essas pessoas cara, ele da tem rua, 6 anos, cara. Ele tem 6 anos. Ele tem 6 anos. Não adianta. Tem coisas que não adianta. Que não, tá. Nem tu queira brincar, não vai alcançar, entendeu? É, filho, as pessoas fazem tatuagem porque gostam de expressar através de uma pintura na pele, no seu corpo, assim como o pai tem tatuagem, a mãe tem tatuagem, a mana tem tatuagem. As pessoas gostam de fazer tatuagem para deixar marcado no seu corpo alguma coisa que vai ser legal para elas pro resto da vida, porque a tatuagem vai pro resto da vida. Quem sabe tudo se então, salva, né? Pensa bem, pensa bem, Théo, antes de fazer. Tu vai querer fazer tatuagem um dia, filho? Sim. Do que, mais ou menos, hoje, assim, pensando? Ai, não sei, mas eu tenho bastante tempo pra pensar. Tem bastante tempo. Muito bem, garota. É isso aí. Tá ótimo assim. Muito bom. Obrigado, Théo, pela pergunta. O que eu posso deixar de dica pra ele é o seguinte: pensa bem mesmo. Pensa bem, pensa bem. Pensa bem, pensa bem. Pensa bem. O que eu posso dizer? Tem que pensar bem. Vai, Porazinho! Olha aqui a Renate Bronca. É Bronca o sobrenome dela, hein? Ela manda aqui os trocadalhos do Carilho. Olá, pessoas do PB, me chamo Renate Marquesan Bronca, tenho 18 anos, moro em Porto Alegre e continuo a saga. Estou mandando alguns trocadilhos do Carilho. Meu cara, imagina tu quer que casar com ela, meu. É uma bronca, né? É bronca. Já pega a bronca. Ei, de saída. peguei uma bronca, entendedor. Tô pegando uma bronca, rapaz, tem que ver. Meu jogador favorito é o Jonas, o da Bárbara Borges. Meu sabor de sorvete favorito é o chocolate, o da Mulher Morango. Eu sou paulista, o Renato Gaúcho. Meu animal favorito é o golfinho, do Marcelo Camelo. Eu gosto de coisa velha, o Marcelo Nova. Eu corto com faca, o José Serra. O nome da minha filha é Joana, ou da Marília Gabriela. Eu espero que gostem. Estou mandando também um anúncio para os desclassificados, Domir. Obrigado. Quer ler aqui os classificados, Domir? Vamos faturar? Não, mas agora já. Vai lá, então. Lê aqui. Manda bala, pode ser, manda pode bala. Ser. Vai antes, hoje. Aliás, já fica por aí, Almir. Já fica por aí que tem um e-mail pra ti aqui que tu não vai acreditar. Coisa linda. Vamos faturar, vamos faturar. Vamos lá, fatura. Descobriu aí. Mais gente, uma filha tua, Almir. Teclado para cegos, galera. Ah, legal. Muito importante, né? Acessibilidade. Você que gosta de música... pode usar esse teclado à vontade para tocar suas composições. Você que é cego, tá me ouvindo? Vou falar pro cara. Cheio de luzes e cores, que vai ser muito mais fácil de você memorizar e relevos para você ver e ouvir todas as coisas boas da vida. Nossa, tratar com o Steve Wonder no e-mail. O estagiário já está com tuberculose e pneumonia. Corre risco de infarto. Todas as namoradas dele. Arroba Nossa Herpes senhora. Meu Deus, mas que loucura. É uma bronca essa guria mesmo. Cara. É verdade. A Renate Marchesan Bronca. PS. Potter, eu te amo. Mais uma bronca. Mais uma bronca. É o estilinho do Potter. Mas, ô Almirzinho, olha só. Caro Almir, manda pra gente aqui a Carla. Eu sou casada com um clone do Almir, diz ela. Oh, o clone tá na moda. Preciso, né, de um pedaço de você para fazer DNA e saber se você é irmão gêmeo do meu marido. Qual é a parte do teu corpo escolhi. Que não tá mais usando, Almir? Já escolhi já o um pedaço pra ela. As coincidências são incríveis. Quando te ouço no rádio, Almir, penso que é o meu Almir que tá falando. Afora a pandurice que lhe é peculiar. Vamos aos fatos. No Natal de 2005, quando nosso filho tinha apenas 6 anos, ele o presenteou com um conjunto de facas para churrasco. Verdade, belo presente. Um brinde que ele ganhou num posto de gasolina. E justificou. Não pode dizer que não ganhou presente. É verdade. Caraca, tem... o cara é pai do guri, meu, e deu um jogo de faca para churrasco. É bom pra gente ir treinando, cara. 2. Há algum tempo tem que comprar sabonete escondido, pois o meu Almir descobriu a fórmula caseira de saber de fazer sabão. Mas é muito fácil. Que é feito com sebo do boi. Qualquer um consegue. O cheiro é tenebroso, mas ele justifica. E o perigo? É bom pra matar os germes. É verdade. Não te enche de espuma e deixa a pele lisinha, lisinha. Muito lisa. Mas é verdade. 3. Quando vai comprar roupas para as crianças, compra números adultos. E justifica. Vai crescer. Eles vão crescer. Ah, isso é verdade. Tenho fotos da criançada com calças e blusas que se arrastam pelo chão. De tão grande que são. Diz aqui a Carla. 3. Quando resolve fazer churrasco em casa é um horror. Assa aproximadamente uns 5 quilos de carne e justifica. Enquanto mastigam, a família fica unida e ainda sobra pra fazer uns 6 carreteiros na semana. Claro. O meu Almir é uma figura, diz ela aqui. Só pode ser teu parente, Almir. É verdade, quer saber um irmão, né, Guilherme? Almir é sobrenome, Almir? Almir é sobrenome. Ah, Almir é sobrenome. Almir é sobrenome. E qual é o teu nome, Almir? O meu nome é Almir. Almir é o quadrado. É Almir Almir. O meu filho vai ser Almir Almir Almir. Almir Júnior. Almir Almir Almir. Almir Almir Almir. E tem o Almir Almir Almir Neto. Boa demais. Oh, vamos fazer os classificados então, Almir? Vamos lá, mano. Tem mais uma oferta aí, não? Tem mais uma por dia. Uma por dia. Tá bem. Se queres me explorar. Mas ganhar dinheiro nas minhas custas. Não, não é isso, que é isso. Consórcio. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Ô, Théo, manda um beijo pra tua professora Ana Lúcia, que ela tá te ouvindo. Tá bom agora, tá? Tá, vai. Vou mandar um beijo pra minha professora Ana Lúcia, que está me ouvindo agora. Boa, garoto. Foi bom, né? Tá, foi ótimo. Agora manda um beijo pra tua mãe que tá te ouvindo também. Tá bom, vou mandar um beijo pra minha mãe que também tá me ouvindo. Tá. E o que mais que tu diz pra mãe? Que eu amo ela. Muito bom, tá ótimo. E manda um beijo pra tuas fãs agora, Théo. Todas as tuas fãs estão te ouvindo. Cheio de fãs do Twitter. Cheio. Não sabe quem é, né? Tá bem, pra, não dá manda nada. Manda assim, um beijo pra todas vocês. Não precisa. Deixa. Tá bom, tá bem. Vendo casa na praia do Campeche, em Santa Catarina. Vamos! Olha, rapaz, infelizmente o motivo da venda é separação. Quer dizer, acontece. Pelo menos ela não ficou com a casa. Acontece. Não, depende. A casa tem 4 quartos, uma suíte, sala, cozinha com móveis planejados, copa com móveis planejados, tem uma edícula com lavabo, fogão e lenha. Planejados. Fogão a lenha, churrasqueira com uma cozinha planejada. Só o casamento não foi bem planejado. Playground, garagem para 3 carros coberta, garagem coberta para 3 carros, terreno com 360 metros quadrados. A casa fica bem localizada próximo do centrinho do Campeche e também do Riozinho. Tudo isso por somente 245 mil reais. Interessados em encaminhar e-mail para vendo casa Campeche SC @gmail.com. Beleza. Mais uma, olá rapazes, tenho percebido alguns anúncios um tanto inusitados por aqui. Hoje acordei disposta à mesma ousadia. Gostaria de conhecer pessoas. Simples assim, simples assim. Rapazes entre 28 e 36 anos que residam na mesma região geográfica, Porto Alegre e arredores, gosto da entrega e para qualquer tipo de relacionamento e em qualquer tipo de gesto, ação ou sentimento, a entrega tem que ser com a alma. Ah, cara, eu tô casado. Pessoal, pessoal, por aí se interessaria. Busco novas possibilidades e tento entender a prosa e a poesia das diferenças. É um homem, é um homem. Haja vista sermos eminentemente diferentes. Segue meu e-mail. Solar2777. Olha, Solar tá aí nessa vida ainda. Olha, mulher. Solar2777@ig.com.br. No decorrer. Pois não? Desculpa. É que ela falou no início, acordei disposta, então é uma mulher. Isso, exatamente. Ah, no decorrer das mensagens fotográficas. No decorrer das mensagens, fotografias e outras informações serão facilmente trocadas. Mas olha! Beijos, meninos, obrigada. As fotografias, se ela quiser já adiantar, passar já para essa etapa, podem ser mandadas para Porã. Bora. Arroba. Entregou o cara. Eu ia dar o e-mail do Porã. Porã. Exatamente. E o do Porã. Porã sentiu, né? P-O-R-A. P-O-R-A. Arroba Atlântida. Repete o e-mail da Solar aí, cara. Solar2777. Que loucura. @ig.com.br. Mas deixa eu fazer um pequeno comentário, pois porque não? No Planeta Atlântida Santa Catarina, eu conheci um casal que veio a se conhecer e está junto por causa de um anúncio aqui nos classificados do Pretinho. Pô, que legal. Muito legal. Eu conheci um cara que também mandou um anúncio aqui pro Desclassificados, achou a menina e depois pensou, puta, não era tão bom assim, cara. Ele tava bêbado, ele se interessou pela menina. Acontece, depois, né? Eu queria saber o que as pessoas fazem com os e-mails que criam pra vender as coisas. Eles vendem depois. Vendo e-mail. Fuma, né? Fuma e-mail. Tá bem, era isso por enquanto. Vamos fazer o show do intervalo, 25 para 7. É o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 18 minutos para 7 pela Rede Atlântida, Rádio do Planeta. Tá chegando a hora do Rio Grande do Sul curtir a maior festa do planeta. Amanhã é sexta-feira e pronto, aí falta só uma semana pro Planeta Atlântida em Atlântida. Uhul! Que beleza! Vamos lá, doutor Alceu! É papa merda! Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, tá todo mundo indo pro Beira Rio, doutor Peter. Tá, é verdade, doutor Alceu. É porque tem Inter e Juventude agora às 7:30 PM. É o reencontro dos colorados com o Juventude. Senhor, vai lá, doutor Teo. Senhor, vai no jogo do Inter? Sim. Quanto vai ter o Inter e Juventude? Uns. Eu acho que uns. Uns? Uns? Doze. Oito. Tá mal acostumado, Teo, hein? Oito a um. E vocês percebem que eu tô olhando pro outro lado. Eu tô olhando pro outro lado. Mas que guri, hein? Theo, 2-0, tá bom. Tá lindo. É, só que eu quero que ele... Tu quer ver os oito, né? Eu quero ver os oito de novo. Doutor Peter, o Ronaldinho Gaúcho tá conhecendo melhor a Cheryl Menezes. Era só o que me faltava. Não, daí eu não vou perdoar. É uma negra gaúcha com a mais linda. Maravilhosa, né, doutor Neila? É doutora Neila ou doutor Neila? Doutora. Tu virou doutora agora também. Não sou doutora, é masculino. É o gênero, meu gênero. Por que te chamam de a Neila? não deveriam chamar de amigo. Eles são de sacanagem, eles são preconceituosos. Ah, tá bom. Normalmente, as pessoas têm muito preconceito no seu coração. Doutor Peter, apedrejar os carros lá no CT do Corinthians, doutor Peter. Pô, cara, o Corinthians conseguiu ser o segundo clube brasileiro a perder pro Tolima, né, cara? Impressionante. Qual foi o primeiro? O Grêmio não perdeu, cara. O Grêmio não perdeu pro Tolima. Não perdeu, não. Foi o Inter que perdeu. Não, o Grêmio perdeu pro Tolima lá. Naquela Libertadores de 2007. Perdeu, tenho certeza. Ah, cara, tu acha que eu vou fazer uma piada e não vou ter a fonte? Naquela Libertadores nós não fomos pra final, queridos, não fomos pra final. Não vem o caso. O Cagê comentou conosco hoje que o Mano Menezes ainda falou, tem que ter cuidado com o Tolima. Nós perdemos, nós quando o Mano Menezes treinava, nós perdemos para o Tolima lá. Lembra que o Cagê falou isso hoje? É que a Libertadores é um torneio que permite essas coisas. O time, o Inter ano passado, cara, o Inter perdeu todos os jogos fora de casa e chegou na final e ganhou. Pois é. O Grêmio em 2007 perdeu todos, com exceção de só o primeiro jogo que o Grêmio ganhou. Foi contra o Cerro Porteño lá, gol do Lucas, aquele alemãozinho que joga no Liverpool. É verdade. É isso aí. Era isso, doutor Pepe. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado, hein, doutor Alceu. Mas credo. Bom, era isso de futebol, daí a gente fala um pouco mais. Mas quando é que volta o bola nas costas, hein? Posso saber? Depois do planeta. Depois do planeta. Se a gente soubesse que o janeiro depois do planeta seria, pode foi, ser né? Março, abril, maio. Tem um cheiro muito estranho aqui. Cheiro estranho? Uhum. Alguém fez um pum, é normal, filho. Não, aqui os caras arrotam também. É, arrotam, fazem pum. Aqui o pessoal é bem porquinho. Na segunda-feira, dia 14 de fevereiro, que volta. Que volta o bola. Sol aqui. Tá bem. E aí o sujeito tava procurando emprego, né? Quer dizer, o nome da piada é procurando emprego. O sujeito descobriu que sua batata estava assando na empresa e seria o próximo a ser demitido. É ruim isso. Aí ele foi procurar outro emprego e achou. E aí pediram uma carta de recomendação. Boa. E aí ele chegou pro chefe lá do emprego, que ele já sabia que ia ser limado. E falou, ô chefe, você pode me conseguir aí, né? Eu trabalho há mais de 15 anos aí na empresa. Eu acho que eu mereceria pelo menos uma carta de recomendação aí, né? É justo. É, e aí o chefe, não, fica tranquilo que eu... Né, pode ficar tranquilo que eu vou te arrumar. Aí no outro dia ele passou lá no RH, já pegou a cartinha e dizia o seguinte. Prezados senhores, o senhor José Silva trabalhou nesta empresa durante 16 anos e estamos muito satisfeitos que ele vá trabalhar aí com vocês. Atenciosamente, a Gerson. Ah, o chefe foi bem, né? Foi bem. Sincero, detonou foi o cara e mandou quem bem. Nos mandou aqui foi o Júlio César Marques. E tu, Porazinho, tem o que aí? Tem a piada velha! Piada velha do Porã! Fala apoio, Theo, apoio. Fala apoio. Apoio o quê? Companhia de fios pra vida toda! Aqui tem fio sempre! Oh, maravilha! Maravilha! O Porã vai sempre já tem fio lá. Adoro pra fio! Vida tem fio sempre! Adoro! Maravilha! Maravilha! Um rabino, um pastor e um padre estão tentando achar uma solução para acabar com os pombos que estão tomando conta dos telhados de seus locais de pregação. Cada um tem uma proposta. O rabino diz: é preciso espantá-la com a fumaça, ou então afugentar essas pombas, como fazem as camponeses com as tiras da espingarda. E o pastor: eu tentaria o trigo envenenado. E o padre olha os dois com uma cara triste e diz: olhem, eu acho que tem um jeito muito mais simples. Basta batizá-los, dar-lhes a primeira comunhão, que eles nunca mais voltam. Mais um. Jacó e Efraim estão lá no filha da banco quando entram os assaltantes. Enquanto os assaltantes roubavam os caixas, os outros iam tomando dinheiro, joias e relógios dos clientes. A certa altura, Efraim cochicha para Jacó: pega aí, são aquelas trezentinhas que eu tô te devendo. Filho da mãe, cara. A partir desse final de semana vai dar pra comprar ingresso pro planeta na praia. É o seguinte, tá de férias ou vai passar final de semana na praia, a partir desta quinta-feira, ou melhor, a partir de amanhã até quinta-feira da semana que vem, a Móvel do Planeta vai circular pelas principais praias do litoral norte do Rio Grande do Sul, vendendo ingressos e ou passaportes pro Planeta Atlântida 2011. Você pode estar na beira da praia e já garantir. Aonde compra? O seu, uma móvel. Uma móvel. Que vai estar circulando por Capão da Canoa, por Torres, por Atlântida, por Tramandaí, pelas principais praias do Litoral Norte Gaúcho. Sempre das 10 da manhã até o meio-dia e do meio-dia às 6 da tarde. Ou seja, das 10 da manhã às 6 da tarde. Velho. Uma móvel vendendo ingressos no litoral a partir de amanhã até o sábado do Planeta. E atenção. Ô, meu, eu conheço seguranças que fazem a segurança dessa móvel. É o seguinte, ó, nem tenta. Nem chega perto. A partir de amanhã, sexta-feira, você pode comprar no Vila Del Mar de Atlântida, na SAC, a Sociedade Amigos de Capão da Canoa, de Capão da Canoa, e também na SAT, Sociedade Amigos de Tramandaí, mais três pontos de venda no litoral norte do Rio Grande do Sul. E atenção para a idade mínima do planeta esse ano. É o ar que eu respiro. 14 anos, tá? A idade mínima pra entrar no planeta Rio Grande do Sul. Quem tem? É, quem tem menos de 14 não entra. Infelizmente não entra. É uma decisão judicial que a organização do planeta simplesmente cumpre. Cumpre. Então, a partir de 14 anos, eu faço aniversário dia 13 de fevereiro. Não vai dar. Tem que ter 14 anos a partir do dia 11 de fevereiro, já com 14 anos. Bom, Maurício, uma coisa importante também que se diga, né? As pessoas nos enxergam e vêm, me dá ingresso pro planeta! A gente não tem ingresso, sabe onde tem ingresso? Tem pra vender e tem na rádio, nas promoções da rádio, né? Boa. Tem no site do Planeta Atlântida, tem aqui na rádio durante toda a programação. Então, você que está a fim de ganhar ingressos do Planeta Atlântida, gruda aqui na programação da rádio. Não é querer ser indelicado, né, Porazinho? Mas é que imagina assim, ó, nós, cada um de nós, conhece uma galera. Uma galera conhece cada um de nós. Eu tenho seis amigos. Tu imagina. Um deles é o psiquiatra. Eu tenho seis amigos. Tu imagina que às vezes a gente fosse dar ingresso pra todo mundo, né, velho? Pô, aí o planeta não ia rolar, entendeu, velho? Não tem como, cara. Infelizmente. Nós temos um milhão de amigos, né? Um milhão de amigos, não temos um milhão de ingressos, nem cabe um milhão de pessoas dentro do planeta. Então a barbada é essa. Compre o ingresso na unidade móvel que está lá no litoral. Compre nas lojas Renner e compre também no site planetaatlantida.com.br. E na sexta-feira do Planeta, compra direto no Planeta. Compra no Vila Del Mar, na SAC e na SAT a partir de amanhã. Vai direto pro Planeta, compra lá e já era. A gente sempre diz pra galera comprar antecipado, né, cara? Tudo que é evento, o cara não levar muito dinheiro, né? E esse ano você corre o risco de ter ingressos esgotados no Planeta. Antes mesmo do Planeta começar. É verdade. Isso aí. Em função, obviamente, das atrações apresentadas e de todo o clima, né, cara? Do Planeta Atlântida em si. Demais, cara, demais. Tá afim de no Planeta Atlântida, filho? Tá pensando? Quem que der, eu vou, né? O dia que der, garoto. É de fera, né? Sabe tudo. É de fera, hein? Sabe tudo, meu. Aí a velhinha saiu do hospital, foi pra casa dos netinhos, né? Dos filhos, dos netinhos, todos muito atenciosos. Já no primeiro dia, a velhinha na cadeirinha de roda dela e os netinhos levam ela pro terraço. Aí vão os netinhos pra piscina, levam a vozinha lá na piscina pra ficar vendo eles e tudo mais. E ela fica ali sentada, observando. De repente, ela obviamente tem que ser, ela se mexe, né, cara? Aí a velhinha vai se mexer pra um lado, todo mundo corre. Olha a vó, pega a vó ali, olha a vó. Aí a vozinha tá lá de novo. Vai se mexer pro outro, ela se arrumar na cadeira pro outro lado, todo mundo. Olha a vó, levanta a vó. A vó se apruma na cadeira e logo depois. Olha a vó, direita, a vó. Todo mundo corre pra perto da vó pra ajeitar a velha na vó na cadeira. Daí a pouco chega o médico e pergunta como ela vai, como tem sido tratada pela família. E ela diz: olha, meu filho, mais ou menos, viu, doutor? Até que não tá mal, não. O ruim é que esses meninos são tão queridos comigo que não me deixam nem soltar meu bonzinho. Olha a bola. Que desagradável. Deixa a vovó cuidar. Ontem eu vi no Twitter, eu não lembro quem é que botou isso no Twitter. Me desculpa, não lembro quem botou, mas alguma pessoa que eu sigo botou que tá com um familiar na UTI. E ela botou assim: o tio tal tá na UTI, tá super mal. Daí ele chamou uma pessoa na UTI. E sabe o que ele tinha pedido? O que ele queria pedir? Me dá um radinho pra me ouvir o jogo do Grêmio. Que beleza, que massa, cara. Que maravilha. O cara mal não tem pedido radinho. No primeiro tempo, no primeiro tempo pode ter piorado o estado de saúde da pessoa. E aí, Marcola, o que tem aí? Cara, tem um cara que foi conversar com um garotinho, do tamanho do Theo, assim, no avião. e vira pro garotinho e fala assim: aí, vamos conversar, essa viagem vai ser muito, muito longa, o que você acha, vamos conversar? E o garotinho: vamos. E aí, sobre o que você gostaria de conversar, que tal física nuclear? E aí o garotinho muito esperto fala o seguinte: esse parece ser um tema interessante, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. O cavalo, a vaca e a ovelha comem a mesma coisa, capim. Mas o cavalo faz cocô umas pelotas secas. A ovelha é um monte de pequenas bolinhas. E a vaca é uma pasta, o cocô dela. Por que, que o senhor acha isso? Por que, que o senhor acha que isso acontece? O que, que o senhor pensa a respeito? Exato. Ah, eu não faço a menor ideia. Ao que o garotinho respondeu: sinceramente, o senhor se sente qualificado para discutir física nuclear se não sabe de bosta nenhuma? Maíra Cardoso mandou aqui pra ti. Obrigado, Maíra. Obrigado. Vamos dar mais uma rodadinha aí. O que, que tu tem aí, Alcemar, querido? Frases. Deixar a sua tarde mais linda. Sim. Tarde mais linda. Frases edificantes. Tarde mais linda. Que bom, que bonito. Que bonito. Os covardes sonham. Os corajosos têm visões. Oh. É demais, é assim, Alcemar. Tá meio bochado, né, Alcemar? Tá... Meio que? Tô bebendo? É a profissão, né? Tem a profissão que permite, né, Alcemar? É o luxo. É o luxo da profissão. Acerto. Você não bebeu, não acerta o prumo. O prumo não acerta o prumo. De nada adianta correr se estamos na estrada errada. Olha, essa aí eu vou botar na minha, no meu para-choque. Não, vou tatuar. Vou tatuar no meu para-choque. Os que não se submetem às picadas das abelhas não podem também desfrutar dos favos de mel. Boa! Agora o cara vai ficar lá, né, tomando picada de abelha pra... É, Galchão, tem que tomar a picada, né? Tchê, tem que tomar a picada, né, tchê? Ô, Galchão, vai atrás do Pianges ali, lê o que tá escrito na camiseta dele ali, que é legal também. Ah, aqui, ó, Lelê, tem uma igual. Float like a butterfly, sing like a bee. Isso é uma frase do Muhammad Ali, que ele fala que ele voa que nem borboleta. Flutua como uma borboleta, meu ídolo, né? Pica como uma abelha. Pica. Dá um toquezinho pra rapaziada aqui que quer mais. A Unicinos preparou um concurso que vai dar um Kindle. O quê? Em queromais.unicinos.br. Você confere todas as informações e fica sabendo como participar. E se liga que as inscrições para o vestibular adicional da Unicinos já estão abertas e vão até 17 de fevereiro, com vagas em Porto Alegre e São Léo para cursos de graduação presencial e à distância ainda neste semestre. E o melhor, agora a Unicinos Porto Alegre conta com um novo curso de graduação em moda. Com modernos laboratórios de modelagem e costura. Além dessa novidade, tem o curso de administração, gestão para inovação e liderança, avaliado com conceito máximo pelo Ministério da Educação e Cultura e com alta empregabilidade no mercado. Acesse unicinos.br/vestibular e confira os outros cursos. Unicinos, para saber, tem que viver. Obrigado, Unicinos, por escolher o Pretinho Básico para fazer essa parceria com a gente aqui, divulgando o seu melhor produto, que é, obviamente, o vestibular. Afinal de contas, é uma universidade. Ô, Théo, conta uma piada aí, Théo. Vai lá. Não, lembra de... Mas é rádio, tem que ser rápido, né? Não pode ter silêncio. Essa piada uma amiga minha contou. Opa. No semestre passado. Então manda. Existia um papagaio dentro de uma tapete, assim, que a gente... De uma faz... quê? Tapete, que a gente faz cocô, né? Ah, uma privada. Sei. E daí, então, uma pessoa foi lá fazer cocô. E daí, então, quando ela começou a fazer pum, o papagaio falou: Ti, tá tropejando. O que que ele falou depois, né? E quando ela começou a fazer xixi, ele falou que... Tá chuveirando. E daí, então, quando ela começou a fazer cocô, sabe? Ele falou: xiii, tá chovendo pedra. Ah, valeu, Theo. Obrigado, oh, tá, querida. Vamos encerrar aqui. Piada melhor que o Potter, né? Melhor. Vamos encerrar, tem que passar pra Betânia. Betânia, tudo contigo, salmo aí do dia, Betânia. E infelizmente nós estamos realmente atrasados. Em cima do laço. Sabe que a Betânia, fiquei sabendo que a Betânia vai sair na Imperadores esse ano, né, Betânia? Vou sair na Imperadores. Tu e as tuas amigas que imitam, teus amigos que imitam, Betânia. Todos amigos da Santa Maria, a gente tem uma reunião, imitamos Betânia e vamos sair na Imperadores. Ô, Alexandre Fetter, só mandar um abracinho aí, tu falou de moda no final, mandar um abraço pro Ricardinho Prates, né, cara, que foi demais. Estrela d'alva. É, da Estrela d'alva. É demais hoje, o cara no espaguete. Muito bom. Vai, Betânia! Vamos lá, então, mais uma música de mais uma atração confirmada do planeta. Ivete Sangalo. Hoje eu vou botar um CD da Ivete na minha caminhonete, vou sair dando panda e vou quebrar a noite hoje. Tem caminhonete, Betânia? Eu vou ter uma caminhonete. CD da Ivete, mascando um chiclete. E fazendo outras coisas. Aquele segurança. Marionete. Né? Espera que eu completo a rima pra ti, segurança. Tu sabe que é pra ti que tá me ouvindo aí. Vai, Betânia! Quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver. Ai, Didi, ai, Didi, vai se amarrar, só querer saber de mim. Você vai se dar bem. Acabou, Betânia. Ficamos por aqui. Vai ter que tentar de novo. Que é isso, cara? Ficamos por aqui com o Pretinho. Muito obrigado pela audiência, pela parceria, pela preferência e paciência para conosco. Para de gritar, guri. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Tchau, valeu, todo mundo no beiro.